Papa Romeo, Charlie Oscar Romeo, Solo 04, confirma o pátio destino? Gente, livre à direita, estacionar para frequência livre. Pego mais Fox 7, autorizado direto de Duna, deixa atuar a 2 mil pés, altimetro no 0 no 7, autorizado a final do procedimento MDB Zulu 0, reporte estabilizado. Na Duna direto, 2 mil pés, 1 0 no 7, autorizado em MDB, vai reportar estabilizado, mais Fox 7. Porém, a saída permanece da Ilha da Mótiva e o restante da cota também. Só a rota que foi alterada. Voo 2065, chame pronto. Pushback acionamento, portão 08. Line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 06 knots. Roger, crystal, line up and then take off. Papa, confirma a aeronave chamou o sol? Papai T9660. Papai T9660, confirma a decolagem do ano 7? Sim, gente, aguarda só um minuto, vou checar o seu plano de voo. Aguardando. O Max Leste Max chama agora a torre em 118 decimal 95. 1895 torre, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeo Mike, Juliette Mike estabilizado, RNAV 10. Papa Romeo Mike, Juliette Mike, ajuste 10 no 7. Continua a aproximação, informo Airbus da Avianca, aliando para decolagem na 10. Sim, a gente está passando o Serra Vida 362, o Mike, Juliette Mike. 372, corrigindo. Mike, Juliette Mike, Juliette. Tango Charro, controle Salvador, mantenha esse voo 090, reporte a Bruno Guaracaju. Salvador, 0-1-0. Patango, Eco Tango Índia, mantenha condições de voo 065. Para o serviço de informação de voo e alerta, vai ao chamar o centro de resistência 126.0, alternando 128.8. Sinai 6311, decolado ao 07, chama controle de Salvador, 120.8. Marte 06, que é o Marte. Apenas mais para o Trop Terra, como recebe o controle? 5, senhor, mais para o Trop Terra. Tango S-Tango ainda controle Salvador. Salvador 40 milhas e segue Yankee visual. Apenas confirma o setor de sobrevoo, por gentileza. Gente, apenas sobrevoo então e Serra 90 outra vez. Faxa Dael, ótima transição. Do 2065, posição 8. Do 2065, autorizado no FUSH, acionar posição 08, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Está autorizado direto Aracaju, o Papa Romeo Índia, Sando Tchá, mandando esse voo 090. Vai ter 9660.cópia. Tem uma dica. Flight 12660, autorizado o voo local Salvador-Salvador, com toque arremetida em Valença, nível de voo 060, conforme rota, plano de voo. Decolada a pista pelo 7, primeira curva direita, conforme radial 262, vai sair na árvore, podendo confirmar com a torre em 1895, o transponder vai acionar 0135 e o controle em 120.8. 1, Alterne 1128, decimal 3. 251-283, obrigado. Cross 6311, Request. Pass 6311, Any chance direct to Lida or Motiva? Clarify direct to Lida, Oceanet 6311. Direct to Lida, proceed, thank you. Zuno, décimo 9. A direita, salvo 1219, Max, direto. Desidente, tá? Solamente para que se chama Torre, 1919-5-1. Muito obrigado, bom trabalho. Fala Salvador, bom dia, Papa Romeo Mike, Juliette Mike, livrando na Eco. Papa Romeo Mike, Juliette Mike, confirma apenas a parte 3. Hangar da Aeroscar, Mike, Juliette Mike. Gente, está autorizado o táxi e a Alfa, reportagem da Juliette. E a Alfa, reportagem da Juliette Mike, Juliette Mike. ABC 9660, treinamento aqui sério, reporte pronto para o táxi. Modificada ao turno 3, curva à esquerda, base pela direita, reporte final, pista no 7. Base pela direita, reporta na final, pista no 7. Mike Fox, Fox Serra. Salvador, gol 2065, considero 1-0, pronto. Gol 2065, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 130 graus, 0612. Alinha, decola no 0, gol 2065. Vai ser 9660. Reporte na taxa aí, papá. P9660, considere agora para o início do táxi. Serra Bravo, Quilo Papá, conforme rota plano de voo, pouso Luna 0, Tubave, eu pouso Luna 6, após Mu, após DCT Confins, DCT Showmod e após conforme. Decola da Vistama 0 no nível de voo 320. A primeira curva será à sua direita, Dael, Leda, Mod, na saída, transponder 5552 e o controle indo 20 decima 8. Autorizado, Campinas, nível 320, via Pesulo 10, Pubaga, Pesulo 16, Posmo, Confins, Showmod e após Conflame. Decola da Elo da Morte, já 5552, acena 208, motor. Apenas que esteja novamente o nível de voo 320, por gentileza? Afirma, autorizado, nível 320. Azul 4451, correto, cotejamento, chama para adicionar a posição 01. Chamarei. Voo 2065, decolado aos 16, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado, até logo. 2065, bom dia, obrigado. Foi 065, contato radar na decolagem, tudo havia 70 altos, transmissão ótima, para o mesmo que voo 360. 360, via ótima. Mike Foxtrot Serra, no solo aos 17, autorizado backtrack, livre à sua esquerda, estacionar a frequência livre. Juliette Mike, autorizado cruzamento, segue a aeronave livrando a pista, acessar a frequência livre. Autorizado cruzamento, segue a aeronave livrando a pista. Abaeté 9660, atento ao Charlie 25, Charlie, ingressando no pátio 5 para Aerostar, pois autorizado, papá, passando a papá. 9984, autorizado, chame táxi. Chame a papá, 9984. Ligue para o controle. Gente, Alfa November, via Litoral Norte, reporte, ingressando no corredor Interlagos. Gente, reporte na Papá. 3799 SN, identificação, chegada ponto e autorizada, desça para o nível de voo 050, TNH 1 no 06. 06, desça para o 050, via ponto e autorizada. Autorização 70, Recife. Gente azul 2776, autorizado, Serra Brava, Romeu, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, Golf 677, no nível de voo 1970. Decola da pista 190, primeira curva à esquerda, o perfil de saída Conde. O transponder aciona 0264 e o controle em 120 decimal 8. Autorizado, Recife, 170, decolando da pista 190 após... curva esquerda, saída Conde, Golf 677, transponder 0264 e o controle no 20.8, o azul 2776. 2776, correto. Com 6 remandos, chama para funcionar. Continua a canal 3. Afirma, pode 3, o azul 2776. Chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 351, 128, 35. É 350. Recola da pista no zero, primeira curva à esquerda. Buca, transição Caju. O transponder 5573, seu controle 120 decimal 8. Chama o controle no 20.8, por gentileza. No 20.8. Chanei 6140, correto. O cotejamento chama para adicionar, posição 05. À direita, Índia, ponto 0, decimal 0, chama a torre, 118, decimal 95, ajuste de altímetro, 1097, bom voo. Recebido ajuste, táxi de Índia, ponto 0, chama a torre, 1084, bom dia. Azul 2719, a fim de evitar a área restrita entre Ponte e Pelo, conforme Notam, voe direto para Serra Vitor 368 e desça para 4 mil pés. Voo Serra Vitor 368, desça para 4 mil pés, azul 2719. Altímetro na 0 no 7. Na 0 no 7. Abaixo 19660, autorizado decolar, pista no 7. Vento 150 graus, 0629. Oscar November, confirme, está mantendo 506. Vila 6, sobre 500, pega zero. Gente, não recebe seu modo de charge. Eu tenho informação de que estou transmitindo, ok? Gente, informe que não está sendo transmitido. Chame controle Salvador, 120, décima 8. 120, entra. Voo 1884, afirma, motorizado a colapso, pino 0, vento 130 graus, 0629. Decolagem, pino 0, gol 1884. Passa a voar direto para o farol de Itapuã e faz a saída pelo corredor a chefe. Aguarde coordenação com a torre, encerra o November. November, exato. Controle, Abaia até 9660. Abaia até 9660, contato radar, sempre mantenha o nível de voo 060, voe direto... confirme TGL em Valença? Direto Arbor, se possível, após Valença, senhora. Foi direto Arbor, após Arbor, Valença. Afirmativo. Gol 1884, decolado aos 26. Chame controle, Salvador, 120, décima 8. Sono controle, 1208, gol 1884. E chame a torre Salvador, frequência 18, decimal 95, para o cruzamento do eixo de decolagem da pista 10, mantenha 500 pés. 11895, 500 pés vai manter, vai chamar o projeto 30. Gente, 445. November. Papá, Serra Alfa November. Sou em Salvador, bom dia. Transferiu para o seu cruzamento, está voando direto na posição do farol do Itapuã, o Alfa November. Serra Alfa November, reporte na posição buraquinho. Vai reportar o November. A modificação das regras. Reportarei para modificação. Após atingir o 060, nós solicitaremos a modificação. Azul 2776 na 4 Romeu para pushback acionamento. Azul 2776 autorizado o funcionamento, parte 3, reporta para o pushback acionamento, é a buraquinho agora para o Serra Alfa November. Serra Alfa November, autorizado o cruzamento do, da final da 28, reporta livrando. November. 5 mil pés, azul 2719. Azul 2719, foi para o Serravita 366 para final do procedimento Arrinagem da Pistona 0, desde para 2500 pés, altímetro no 097. Reporte passando o Serravita 366. Com no 097, voa 2500 pés, reportará o 366, azul 2719. Com o cruzamento 35, Sierra Alfa November. Sierra Alfa November, no farol de Itapuã, chama o controle 120-8. No farol 208, muito obrigado, senhor Alfa. Um abraço. Serra Alfa November, sim, se mantém no litoral sul, reporte no farol da Barra. Do Serra Vitor 366, azul 2719. 2719, ciente, completa final do procedimento, chame por Salvador frequência no 8.95. O nome 895, azul 279. Azul 445, nós temos 116, 4 horas de garagem. Azul 445, 1, autorizado o táxi, via Pati 1, no Índia, com espera que estão na 0, chama a torre, em 118.95, ajuste altímetro no 097, um novo. 17, no ponto de espera, chama a torre, 118.95, uma boa, 445. 719, final estabilizado. Azul 2719, ajuste no 017. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 017, ajuste, aguarde autorização. Chama a torre em 118.95, ajuste de altímetro 1.0.7, um bom. 19660, regressou modificado ao 1.233, foi direto em Valença. Reporte, deixa para o tipo de tráfego, reporte passando 3.500 pés. Então aqui, vai a 111 sóis a 5.000, após 10 altitude de tráfego, agora é 9.660. Pouso pista no 0, azul 2719. E a Xé, 1.000 pés, até Maragogi. Sóis, e após descerá para o tipo de tráfego, 9.660. Sim. Gente, tem frequência livre para pouso para a Serra Serra. Frequência livre, grato, Serra Serra. Por favor, meu tarefa forte, Senna, confirma quantas milhas está perto de Salvador. Charlie Alpha Fox, pronto? 10 Serra Bravo Serra Vitor para grupo de Zulu, Marago VIP, conforme rota, plano de voo DCT a 500 pés. Decola da pista 17, comprou a Sul em coordenação com a torre 118.95, ajuste ao time 0132 e o controle em 120.8. Bom, confirma seu nome alternativo, por gentileza. Gente, conforme o Thiago Fafog, chama quando pronto o acionamento à torre em 118.95, Bucu. Ciente, após passagem do pouso do tráfego, Embraer 190 da Azuna, curta final da 10, autorizado a alinhar e manter o 10. Os Embraer da companhia Lima tem 4455. São 3198, acione identificação, chegada... Uma área autorizada desse mantém o nível de voo 070, altímetro no 097. 070 no 097, possibilidade de voar no ETAP? Vou ETAP 3098. O 3098 copiou o controle? Afirmativo, pro de ETAP descida ao 070. Azul 2719, Solos 37, direita, São Salvador, 121, décimo 9. Direita, 129, 279. Solos 61140, Fox 05 para o Puxa, Fernando. Tente autorizar o chama-taxi, Xenia 6140, no 05. Fala Azul 2719, Bruno. 2719, reporta antes da Texas Juliette. Reporta antes da Juliette, 2719. Coordenação com os tráfegos locais. Só não vem meu controle? No limite do terminal de Salvador, chama o controle Léo, frequência da 20.1, apenas para confirmar, estimado para pouso no 341. Estimei autorizado a alinhar e manter pista no 0. Limite do terminal, chama o controle Léo, frequência da 20.1. Azul 4451, decolado aos 39, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, uma boa, 4451. Controle, uma boa, Azul 4451, decolado para Alfa 1000 pés, com referência solicita da EL. Azul 4451, no contato radar, sube, mantém o nível de voo 320, após 2000 pés, voe direto líder. Sente após 2000, valeu, Azul 445. Vai até 9660, controle. 2776, autorizado a decolar, pistão 0, vento 140 graus, 0629. Sempre decolagem pistão no 0, azul 2776. Direto no Patino com segurança, reporta na 01. Correção, na 01, Finger, livre a frequência, ok? Ok, ingressa Pátio, cliente do Avianca, para a posição 01, azul 279. Tango Charlie, ciente, informo que não há tráfego de setor conhecido por este controle, o India Tango Charlie. Confirme o estimado para ingresso na terminal Aracaju e pouso. Terminal 1300, pouso 1315. 2776, decolado aos 41. Chame controle Salvador, 120, décimo 8. Controle 208, um bom dia, até a próxima, azul 2776. Gente, quando foi o copiar Recife e 150 no POB? Por gentileza, confirma a autonomia também. 1:49, alterna Recife 150 a bordo. Zero altímetro na 017. Tá, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Mantenha a produção Revita 366, 3198. Ok. Controle Salvador, bom dia. O azul 2776 decolou, saída Conde. Azul 2776, contato radar sub, mantém o nível de voo no 70, via saída Conde. Via Conde, para o 970, azul 2776. India Tango Charlie, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterno 125.45. Faz negativo o contato no Centro Recife. Ao ingressar a terminal Aracaju, chame o controle Aracaju, frequência 120.3. Controle 1-6-4-8-9-7-4-1-9-7-0, sem cidade de uma boa, bom dia. 1-4-8, aciona identificação, chegada maior autorizada, desse mantém o nível de voo 060, QNH 1-0-7. 1-0-6-0, mantém a velocidade do perfil de chegada. 094, adicione identificação, chegada, maior autorizada, desse mantém o nível de voo 070, QNH 1-0-7. 0070-1-0-7, voo 1-0-94-309. Dado alinhar e decolar, pistão 0, vento 1-4-0 graus 079. Solo, bom dia, é o Gol, Golfing, é Golfing. 1-2-1-9. Obrigado. Negativo, número 4. Tá, só pra coordenação, o centro pediu pra gente 300 passos, ok? Cliente, o senhor vai reduzir pra 2509, conforme o perfil da carta, vai iniciar a redução. Então, com 259 agora, vou na 094. Azul 4451, em correção, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 28 decimal 35. 251-2855, confirme. 2835. 2835, secundário, uma boa, senhora. Boa. Tá, Azul 3191, bom dia, 3191. 3191, bom dia, prossiga. Você tem a rota em mãos? Perdão? Você tem a rota em mãos? Afirma? Por gentileza, fala a rota. Não, o que a gente tem aqui é Salvador, direto em Irum, November 857, até Moro. Gente, até November 857, a saída prevista da Elda e do Irum, ok? Da El? Leda e Irumi. Leda e Irumi, obrigado. Controle Salvador, dia 1739, no 739, aciona identificação, chegada mar autorizada. Nesse mantém o nível de voo 070, altímetro no 07. Chegada mar autorizada, no 070. Tan 3198, passou o serviço 366, completa final do procedimento. Chame por Salvador, frequência no 8, decimal 95. 18953198. É 1140, decolado aos 47. Chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, 6190. Salvador, Xanem 140, sério, perfil de saída, Pucajô. Xanem 140, contato radar, se mantém o nível de voo 350, voe direto para a posição Jamo, após 2000 pés. Direto Jamo, após 2000, Xanem 140. Sensor Índia Juliette, confirme transponder acionado 0160. Gente, via corredores, mantenha no 1500 pés, reporte pressão no corredor Interlagos. Recorte, alinhado e pronto, cabeceira 17. Pode ficar com o transponder para 0130. Confirma o transporte? 0130. 0130, não. Torre Salvador, bom dia. Serra Vitor 372, baixado, travado, TAN 3198. TAN 3198, ajuste no 07, avistado, pouso autorizado, pista no 0. Vento 130 graus, 059. Autorizado, pouso, pista 10, TAN 3198, tá? Aliado, pronto, Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Foxtrot, mantém a posição, tráfego na final da 10. Ordem Bravo Lima Tango, prossiga para o controle. Charlie Alpha Foxtrot, o tráfego já está 2 milhas na cabeceira. Aguarde mais uns instantes para iniciar a decolagem. Coro Ásia, parte dianteira, porta dianteira, after, traseira. Controle, ABT. Pensado 40, foi autorizado a descida para 2500 pés, altímetro no 07, e voar direto da Rápida 366, reporte passando mesmo na final do procedimento RNAVE da pista no 0. Chamarei lá na final, seu 3740. Prossiga para o controle BRT 9660. A BRT 9660, ciente, submantenha 2500 pés, Mantenha-se em regras de voo visual sobre Valença. É o número 5 na aproximação. Mantenha-se sobre Valença inicialmente. Apenas para informação, há o tráfego do Serra Alfa November no litoral. Agora, no litoral, mantendo 500 pés, prosseguindo para Ilhéus. A baeta 9660, atente ao tráfego do mesmo. Mantenha-se sobre Valença e em regras de voo visual. Aguarde demais instruções do controle. No 648, voe direto para Serra Vita 366 e desça para 4.000 pés, altímetro 10017. Ok, Serra Vita 366, descendo 4.000, com 1017. Vou no 648. Gol no 094, desse mantém o nível de voo 050, altímetro permanece no 017. Para o 050, para fazer SAP, vai voar qual posição? Após o SAP, Serra Vita 366 para final do procedimento RNAV da pista no 0. Gol no 094. Obrigado. Gol no 739, desse mantém o nível de voo 060, QNH 10, 17 vai seguir tráfego da companhia para a nossa posição de 12 horas e 11 milhas. Tem 3198 autorizado Alfa, reportagem para Juliette. Alfa, reportagem. Esse é Rafa November. Janeiro 6140, solicito 330 como sinal. 330, ciente, 6140, aguarde coordenação com o Centro Recife. Aguarde. Entre a Delta e a Eco, na Alfa. E no cruzamento entre a Eco e a Alfa. Eco e Alfa, sim, a gente vai passar aqui para infra-aero, ok? Muito obrigado pela informação. Ou no 648, desça para 2500 PR, QNH 10017. 3500, com 17, voa no 648. Vitor Índia Juliette, voe direto para a SEASA antiga rotatória, reporte visual com campo. Controle ao Charlie, Alfa Fox. Charlie Alfa Fox, litoral sul, 500 pés. Confirme destino Maragogipe? Eu deixei em Muritiba, senhora. Autoriza, estamos aqui no trabalho de Pituaçu, autoriza um cruzamento agilizando aqui para a comprua da Igreja do Bonfim. Charlie Alfa Fox negativo devido a tráfegos na final, mantém o litoral sul. Ciente, o Charlie Alfa Fox vai chamar no trabalho do destino externo, então. Charlie Alfa Fox mantém o litoral sul, reporte no farol da Barra. Controle da 3740 na final visual. 3740, chame Torre Salvador frequência 98-95. 295. Oceané 1940, submantém o nível de voo 330 autorizado como nível final pelo Centro Recife, voe direto Mike Oscar 363. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10. Vento livre, 0 graus, 0620. Livre pouso, tá 3740. O nível final 330 como final pelo Centro Recife e voe direto Mike Oscar 363. Ainda 0 Mike Oscar 363, o Xenar 640, muito grato. Bom, no 648, está autorizado a final do procedimento RNAV da pista no 0, reporte passando Serra Vita 366. Gente, autorizado da RNAV, reporta ao Serra Vita 366. Gol no 094, desça para 25006, QNH 10017. Após etapa, foi para o Serra Vita 366 para final do procedimento RNAV. 3517, autorizado da RNAV a partir do 366, no 094. Carlos Alfa Fox, se acione código 0132. Controle, confirme a senhora Alfa Fox. Acione código 0132, Charlie Alfa Fox. 0132, Charlie Alfa Fox. Baeta 9660. Regra de voo modificada 1254. Submantém o nível de voo 050. Voe e comprou a de ITAP para a chegada Mari. Passando Serra Vitor 3666, voo no 648. Voo no 648, Oceano Salvador, frequência 98.95. 295 no 648. Oceano 1140, Oceano Centro Recife, frequência 26.85, alterno no 25.45. 26.85, 25, grava, Oceano 1140. Voo no 739, desse mantenha 4.000 pés, PNH 1007, após SAP, voe para Terra Vista 366 para final do procedimento RNAV da pista no 0. Cena 4.000 pés, a gente 07, após o estado ficou a Serra 2366, 1734. Dona 094, inicie redução para 2009, vai seguir tráfego da companhia, agora com 1709 de ground speed em redução a 7 milhas em sua frente, na posição de 1 hora agora. Essa cena, 1094. Corinthians Juliette, mantenha a proa de Ceasa, chame Torre Salvador, frequência 98.95. Aberta 9660, confirme, irá realizar o procedimento RNAV da pista no zero? Gente, voe direto para a posição Tuna. Sub mantém o nível de voo 050, reporte para descida. O setor aguarde instruções. Prossiga. Alô, Alfa Fox, mantendo 500 pés, foi... confirme a proa direta do destino? Foi direto do destino, mantenha 500 pés. Confirme o destino em Pituba? Gente, confirme chamada para pouso? Gente, reporte livrando a CTR, Charlie Alfa Fox, mantenha 500 pés. Vai reportar 500 pés já pro... 366 estabilizando, voo na 094. Voo na 094, início de redução para aproximação, devido ao tráfego anteriormente informado, chame Torre Salvador, frequência 98.95. 98.95, cuidado. 648. 1739, desce para 2500 pés, QNH1007, autorizado a sinal do procedimento RNAV da pistola 0, reporte passando Serra Vista 366. 2500 pés, passando 366. Salvador, voo 1094. Voo 1094, ajuste no 017, continua a aproximação, número 2 no pouso. Aproximação, 0094. 360, decola da pista 17, primeira curva à direita, na Arbor 1 e após o Eletro. Transfone 5015, controle 120.8. Uniforme Charlie correto, procedimento. Continua sendo em TPOB, autonomia alternativa. E se tiver abastecimento, reporta. Lança Juliette, 3740. 3740, 30 ingresso, bate 1 na posição 03. 1 para 03, 740. No solo 59, direita São Salvador, 121, 19, se possível agilizando no táxi. Afirmativo, no 649, agilizando ao Libra 1219. Gente, frequência livre. Alma Fox. Controle voa no 739, está passando Serra Vitor 366, tem sua vida. Dona 739, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98.95. 1-1-8-9-5, obrigado, bom trabalho. Salvador, Senhor, azul 2776, solicitar ascensão nível 190. Se mantém o nível de voo 190, 2776. Subir a 190, obrigado. Serra 5366, de Copa 20. Voo no 739, ajuste no 017, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Guarda, voo no 739. Controle de Salvador, bom dia. Papa Rondônia de Serra Oscar, transfere cliente da Lima. Papa Romeu de Serra Oscar, acione identificação, chegada Mari autorizada, voando direto de TAP, desse mantém o nível de voo 050, QNH 1017. 1017, descendo para o 050, controle de TAP, Serra Oscar. O 9660 está no ponto ideal. Azul, correção. A Baeté 9660, desça para 2000, país, altímetro 907. Autorizada final do procedimento NBB Zulu da pista no zero, reporte passando a posição Duna. Reportada em Duna, 9660. Salve Salvador, João 094, livrou. Uno 739 avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 050. Juliette, nome 48. 48, autorizado em 10. Juliette, posição 05. Juliette para 05, nome 48. 094, livrou. Uno 094, autorizado alvo, está importante, da Juliette. Avança Juliette, 094. Matando, confirme a radial e distância de Salvador no momento. Papa e uniforme Bravo Lima Tango, confirme a radial e distância de Salvador. Uniforme Bravo Lima Tango controle. Bravo Lima Tango, como recebe o controle? Boa, Elogio 2719, Lima Lima. Café de Rinaldo, seu presidente. Papatango Vitorinha Juliette. Autorizado, pouso, pista no 7, vento 110 graus, 0629. Pouso no 7, 0. 031 e o controle 120 decimal 8. Firme radial 330 de Salvador. Via Dael, Leda Morte, da primeira curva 3, é o perfil do 10, Salvaté. Aciona 5031. Contorno 208, ou 2799. 2799, correto. Protegimento, chama profissional. Posição 01. Direção. Certo. O ajuste no 017.